13. A fé de Dom Bienvenu. Do ponto de vista da ortodoxia, nada temos a sondar no bispo de Digne. Diante de tão grande alma, nosso único sentimento é de respeito. A consciência de um justo deve ser acreditada sob palavra. Além disso, como se dá em algumas naturezas, admitimos como possível o desenvolvimento de toda a beleza da virtude humana numa crença diferente da nossa. Qual a sua opinião sobre esse dogma ou aquele mistério? Esses segredos de foro íntimo são conhecidos somente pelos túmulos, onde as almas entram nuas. Do que estamos certos é que jamais dificuldades a respeito da fé foram resolvidas por ele em hipocrisia. Nenhuma corrupção é possível ao diamante. Ele acreditava tanto quanto é possível acreditar. Credo in patrem, exclamava frequentemente. Aliás, tirando de suas boas ações o quanto de alegria bastava à sua consciência, que parecia dizer-lhe baixinho, você está com Deus. Mas o que não podemos deixar de dizer é que fora, ou por assim dizer, além de sua fé, o bispo tinha um excesso de amor. Precisamente por isso que Hamilton Amavit foi julgado vulnerável pelos homens de posição, pelas pessoas de responsabilidade, pela gente sensata, expressões especialmente caras a este triste mundo, onde o egoísmo recebe a palavra de ordem do pedantismo. Em que consistia esse excesso de amor? Na sua benevolência serena, penetrante, como já tivemos ocasião de dizer, estendendo-se às vezes até os próprios objetos. Vivia sem arrogância, era indulgente com as criaturas de Deus. Todo homem, mesmo o melhor, tem em si uma crueldade irrefletida que reserva para os animais. Essa malvadeza própria de muitos padres não existia no bispo de Digne. Ele não chegava ao excesso do brahmanismo, mas parecia ter meditado sobre este versículo do Eclesiástico. Por acaso alguém sabe para onde vai a alma dos animais? As aparências repugnantes, as deformidades do instinto, não o perturbava nem o irritava. Pelo contrário, comovia-se e enternecia-se. Ele parecia procurar, além da vida aparente, uma causa, uma explicação, uma desculpa. Por momentos, dava a impressão de pedir a Deus que diminuísse os rigores da pena. Examinava sem ira, com a paciência do linguístro que decifra um palimpsesto, o caos que ainda existe na natureza. Esses devaneios faziam-no por vezes dizer coisas estranhas. Certa manhã estava em seu jardim, pensava estar só, mas sua irmã caminhava um pouco atrás, sem ser percebida. De repente, parou e olhou para o chão. Era uma aranha enorme, preta, peluda, horrível. Sua irmã ouviu-o dizer: pobre animal, não tem culpa de ser tão feio. Por que não contar essas infantilidades quase divinas da bondade? Convenhamos que são puerilidades, mas puerilidades sublimes, próprias de um São Francisco de Assis ou de um Marco Aurélio. Numa ocasião, chegou a torcer um pé por não querer pisar numa formiga. Assim vivia esse homem justo. Às vezes adormecia no jardim, não havia então nada mais venerável. Dom Bienvenu, se dermos crédito ao que contavam de sua juventude e virilidade, era um homem cheio de paixões, talvez até violento. Sua perfeita mansidão não era instintiva, mas resultava de grande convicção destilada em seu íntimo ao longo da vida, penetrando-lhe a alma lentamente, pensamento por pensamento. Porque o caráter, como um rochedo, pode ter fendas pelas quais se infiltra a água. Essas fendas são eternas, mas nem por isso a rocha deixa de ser indestrutível. Em 1815, acho que já o dissemos, ele completara 75 anos, mas não parecia ter mais de 60. Era um tanto gordo e, para emagrecer, custava de fazer longas caminhadas a pé. Andava firme e quase altivo. Detalhe de que não queremos tirar nenhuma conclusão. Gregório XVI, aos 80 anos, era risonho e forte, mas nem por isso deixou de ser mau bispo. Dom Bienvenu tinha o que o povo chama de simpatia, sendo tão amável que as pessoas esqueciam a beleza do seu rosto. Quando conversava com aquela sua alegria infantil, o que constituía uma das qualidades atraentes de que já falamos, a gente sentia-se à vontade a seu lado. Parecia que sua pessoa irradiava alegria. Sua tez rosada e fresca, seus dentes ainda fortes, cuja brancura mostrava ao sorrir, davam-lhe esse ar de bondade que faz dizer de um homem, é um bom rapaz, e de um velho, é um bom homem. Como devem se ligar, foi essa a impressão que ele causou a Napoleão. No primeiro momento, para quem o via pela primeira vez, não era outro o efeito que causava. Mas quem ficasse ao seu lado por algumas horas e ouvisse pensativo, por pouco que fosse, o bom homem imperceptivelmente se transfigurava e adquiria um não sei o que de imponente. Sua fronte larga, séria, venerável pela brancura de suas cãs, tornava-se augusta pela meditação. A majestade desprendia-se dessa bondade, sem que essa última deixasse de brilhar. Sentia-se um pouco da emoção que teríamos se víssemos um anjo sorridente abrir lentamente as asas, sem deixar de sorrir. Um respeito inexprimível tomava conta da gente e aos poucos chegava ao coração. A gente se sentia diante de uma alma forte, provada, indulgente, de pensamentos tão grandes que só podia ser amável. Como vimos, a oração, a celebração dos ofícios religiosos, a esmola, a consolação dos que sofrem, o cultivo de um pedaço de terra, a fraternidade, a frugalidade, a hospitalidade, a renúncia, a confiança, o estudo e o trabalho preenchiam totalmente cada dia de sua vida. Preenchiam é a palavra exata, pois seus dias estavam completamente tomados pelos bons pensamentos, pelas boas palavras e boas ações. Não estavam completos, contudo, se o tempo frio ou chuvoso o impedisse dia e noite, quando as duas senhoras se retiravam para seus quartos, passar uma hora ou duas em seu jardim antes de se recolher. Esse era para ele quase um rito, observado religiosamente. Preparar-se para o sono pela meditação, na presença do grande espetáculo de um céu cheio de estrelas. Às vezes, já tarde da noite, se as duas senhoras não dormiam, ouviam-no passear lentamente pelo jardim. Permanecia sozinho, recolhido, calmo, em espírito de adoração, comparando a serenidade de seu coração com a serenidade do éter. Comovido no meio das trevas pelo esplendor visível das constelações e pelos esplendores invisíveis de Deus, abrindo a própria alma aos pensamentos que lhe vinham do desconhecido. Nesses momentos, oferecendo sua alma, a hora em que as fontes noturnas oferecem seu perfume, iluminado como uma lâmpada no meio da noite estrelada, abrindo-se em êxtase entre o esplendor universal da criação. Nem ele, talvez, poderia descrever o que se passava no seu espírito. Sentia qualquer coisa que se desprendia de seu íntimo, qualquer coisa que descia até ele. Misteriosa permuta entre os abismos da alma e os abismos do universo. Meditava na grandeza e na presença de Deus, na eternidade futura, mistério incompreensível, na eternidade passada, mistério mais incompreensível ainda. Meditava no infinito que se perdia a seus olhos em todas as direções. Sem procurar compreender o que está acima da nossa inteligência, limitava-se a olhar. Não estudava a natureza de Deus, sentia-se ofuscada por ela. Considerava esses magníficos encontros de átomos dando formas à matéria, revelando-lhe as forças, dando-lhe individualidade na unidade, proporção da extensão, multiplicidade no infinito, e pela luz, produzindo a beleza. Esses encontros se fazem e se desfazem incessantemente, daí a vida e a morte. Sentava-se num banco de madeira encostado a uma velha barreira. Olhava os astros através das silhuetas imprecisas e raquíticas de suas árvores frutíferas. Bastava-lhe esse pedaço de terra que lhe era tão caro, apesar de estar tão mal plantado e quase todo tomado pelos pequenos cômodos que nele foram construídos. que faltava a esse velho que repartia as poucas horas de descanso entre a jardinhada dia e a contemplação noite. Esse cantinho de terra, tendo como teto o firmamento, a casa não era suficiente para que pudesse adorar a Deus em suas mais sublimes criações? Um pequeno jardim para passear e a menção para sonhar. A seus pés o que se pode cultivar e colher. Sobre sua cabeça o que se pode meditar e estudar. Algumas flores na terra e todas as estrelas no céu.